Você está ouvindo um podcast da rede Track BR Cast, a rede de podcasts trackers brasileiros. Rapaziada, chegando com mais um Caravela Espacial. Esse podcast são versões mais ou menos narradas de resenhas escritas lá no blog, que também tem sua página no Instagram e no Facebook. Vamos continuar com a cobertura da primeira temporada de Star Trek Enterprise. Como sempre, tentando evitar aqui spoilers, então por isso em alguns momentos sou mais enigmático, deixo umas coisinhas abertas, mas é tudo para evitar spoilers. Para se alguém que ainda não assistiu ou não se lembra e vai tentar reassistir, guardar minimamente a surpresas. Capítulo 14, onde a gente parou, que é o Cães Adormecidos. Aqui a Enterprise encontra um gigante gasoso e lá no meio da atmosfera daquele planeta tem uma nave Klingon danificada, com a tripulação desacordada e afundando, né? Na atmosfera densa do planeta. E como não precisa ser diferente, o pessoal tem que tentar ajudar, né? E aí, finalmente, a gente tem um retrato mais hostil dos Klingons do Enterprise, né? Porque até então, a série tratava eles com uma forma um pouco mais amistosa, ou meio um pouco com comédia em alguns capítulos, outros mais retraída, que finalmente eles estão hostis e a série acerta em cheio nesse retrato, né? É muito legal como eles não aceitam ajuda mesmo depois dela realizada, né? Então acho que ficou bem legal, um capítulo bem correto, bem organizado, com uma abordagem boa, um retrato legal, muito bom, 4 de 5. Seguimos para os Sombras de Pijan, capítulo 15, que aqui ele começa a dar mais corpo para essa trama, que é a que eu acho a melhor e a que é o mais curto de Enterprise, que são a disputa entre os vulcanos e os andorianos, que é daí que vai partir quase tudo que tem de bom na série. E como o próprio título denuncia, né, tudo que a gente vai ver aqui são consequências daqueles atos heróicos, né, que a tripulação da Enterprise fez alguns capítulos atrás. Então as consequências aqui se desenham a partir do momento que o Enterprise vai visitar o planeta Coridian. Esse planeta, ele é acusado por um grupo oposicionista de ser uma mera marionete, de ter um governo marionete com relação aos vulcanos dentro dessa disputa entre Vulcano e Andória. Então, ao visitar este planeta, os protagonistas são feitos de reféns por uma célula um pouco mais extremista desse movimento anti-governo de Coridian. E essa trama eu acho bem inteligente, acho bem legal. Ela, ao mesmo tempo que ela é uma continuação direta do incidente andoriano, é uma trama independente. Acho que isso é muito legal. Entretanto, esse capítulo tem momentos muito fracos, que são as cenas entre o Archer e a T'Pol, com uma certa tensão sexual, uma temática meio adulta, mas que também é bem juvenil, porque é uma coisa meio um humor físico deles amarrados, se esfregando, um momento realmente sem direção, e sem direção até para a personagem da T'Pol, que naquele momento aparentemente eles não sabiam muito bem o que fazer com ela, né? O que é muito comum em série de ficção científica, né? Se vocês, assim como eu, gostam tanto assim do gênero, sempre se lembram quando tem uma personagem um pouco mais bonita, mais atraente, e ninguém sabe muito bem o que fazer com ela. Cada hora ela aparece um romance novo. Então isso é muito gritante com a T'Pol nessas primeiras temporadas. E também o final, ele tem uma saída bem elegante para toda a situação ali e até para T'Pol. Entretanto, por conta de direção, posicionamento de atores, de câmeras, toda a cena fica muito inverossímil. Não dá para você comprar muito bem que aconteceu aquilo. Caso fosse gravado de uma outra forma, com outro posicionamento, talvez ficaria melhor. Mas mesmo assim, é um capítulo muito bom, 4 de 5. Logo depois, nós vamos para o capítulo 16, Cápsula Auxiliar 1. Nesse capítulo aqui, o Tucker e o Malcolm, eles estão presos dentro de uma nave auxiliar que estava numa missão solo, e quando ela tenta retornar para a Enterprise, encontra apenas destroços. Este é um daqueles bottle shows, né? São os capítulos engarrafados, que tudo se passa num único set com os mesmos personagens. Esse tipo de capítulo, normalmente, já é bastante criticado, porque acontece pouco, né? Mas, normalmente, ele dá terreno para você criar criar abordagens mais intimistas dos personagens, mostrar novas características deles, a relação entre eles dois, o momento de falar algum segredo, alguma coisa assim, né? E nada disso ocorre nesse capítulo, que é muito ruim. A aposta é num capítulo cômico, né, dos dois meio atrapalhados ali para resolver aquela situação de morte iminente, alguma coisa nesse sentido, mas no fundo é tudo muito oco, inclusive revelações sobre os personagens, elas contradizem até informações anteriores. Alguma coisa do Malcolm que ele comia e que contradiz o que foi dito naquele capítulo em que o pessoal tá tentando fazer uma festa de aniversário para ele. Então realmente esse capítulo aqui, ele é para ser jogado fora. Ele serve assim em algum momento para você criar uma certa antipatia pelo Trip. É um personagem que tenta dialogar com um público muito específico americano, ali meio redneck, alguma coisa nesse sentido. E aqui ele age de forma que você imagina que na verdade quem é o oficial superior ali é o Malcolm e não ele. Realmente não gosto da dupla quando ela tá nesse tom cômico, e eu gosto muito menos do Trip. Na última temporada ele melhora um pouquinho, mas acho que assim, nessa primeira temporada, os produtores estão muito preocupados em fazer ele conversar com esse público americano redneck. Don't worry, I'm not going anywhere. You guys be lost without me. E gera capítulos como esse, em que claramente eu fico pensando qual que seria o destino da Enterprise se o primeiro oficial fosse ele e não a T'Pol, né? Mas enfim, o capítulo, por tudo isso, é muito ruim, 1 de 5. Passamos para o 17, Fusão. Aqui a gente vai ter um subplot da relação entre os vulcanos, de toda a evolução dessa raça dentro do universo de Star Trek, né? Ele só tem esse subplot, tem só dois capítulos, um aqui e um na próxima temporada, mas que os dois são muito bons. Neste aqui, a Enterprise, a partir da T'Pol, encontra um grupo de vulcanos que decide liberar suas emoções. É um grupo dissidente e, nossa, é muito fascinante o fato de existir esse grupo, e todo o desenvolvimento do roteiro a partir desse argumento também é muito legal. A gente passa a entender por que que os vulcanos talvez reprimam as suas emoções, né? Como nós também entendemos que é um tipo de prisão, essa coisa que eles se colocam, né? Eles deveriam ter outras formas de poder viver e aproveitar a vida, né? Não achei uma palavra melhor para isso. Mas enfim, esse capítulo é tudo muito tridimensional, tudo é capaz de ser visto de vários ângulos diferentes, tanto os protagonistas como os antagonistas, né? E claro que é muito brilhante toda a analogia com abuso sexual e abuso psicológico. É muito bacana isso ser feito aqui. Eu acho que a ficção científica sempre brilha quando ela consegue fazer analogias futuristas ou fantasiosas com problemas tão comuns, tão do nosso cotidiano. Como ele vai ser engatado no futuro, acompanhe os próximos podcasts, é muito bacana. Então esse capítulo aqui é 5 de 5. Continuamos para o episódio 18, Planeta Errante. Esse aqui seguramente é considerado um dos piores de todos os tempos, e não só de Enterprise, gente. É muito ruim. Só que ele é ruim até no sentido engraçado, em certa medida. Porque assim, ele se passa quando a Enterprise encontra um planeta desgarrado, ou Planeta Errante, que seria um planeta que fica fora de um sistema solar. Eu achei isso demais, achei muito legal essa ideia. Sei lá, ali poderia ter uma base secreta escondida, sei lá, pô, tanta coisa que podia ser feita ali. Pra ajudar ou pra piorar, não dá pra saber muito bem, porque desperdiça tudo. Eles pensam num outro conceito que eu nem sei se é possível cientificamente. A questão dos planetas errantes existem, tá? Fazer uma indicação gratuita aqui, procurem lá o Sérgio Sacani, Space Today, canal de astronomia. Ele tem algum capítulo que ele comenta sobre os planetas errantes. Então eles pegam um conceito bem maluco, que o calor que ventilasse do núcleo do planeta poderia gerar um ecossistema com plantas, animais e coisa e tal. Puta, que coisa bacana também, que coisa muito legal. Mas no final tudo vai por água abaixo, porque quando eles chegam no planeta eles encontram um grupo de caçadores e o negócio meio se encaminha para uma mensagem ecológica bem maluca, assim, que não encaixa da forma como foi feita com Enterprise. Ali a gente imaginava meio o Chakotay naquele capítulo. Seria um capítulo mais para Voyager. E fraquinho também, viu? É muito mal feito e ainda tem uma trama romântica muito ruim, que vai render ainda um dos finais mais toscos, mais ridículos, assim. Por isso que esse capítulo é ruim, por um lado até engraçado, que você pode achar até vídeo de reaction das pessoas vendo esse final pela primeira vez, porque é muito idiota, é muito ridículo, né? Então Planeta Errante é muito ruim, 1 de 5. passamos para o Aquisição, o 19, que é o capítulo dos Ferengi. Eu sei que Enterprise aqui vai abusar um pouquinho do fanservice, uma polêmica óbvia. Mas, gente, os Ferengi, dá uma vasculhada no Memorial Alpha, tem coisa por trás dos Ferengi. Eu sei que isso é a gente tentando racionalizar a coisa, mas funcionaria, mesmo porque o Deep Space Nine mostra que eles vieram à Terra nos anos 40, né? Ainda que por uma questão de viagem no tempo, evidente, né? Então, vamos com calma, porque o capítulo é bacaninha. Tem um cuidado legal com relação a eles não se apresentarem, e até a hostilidade que eles encontram aqui poder explicar por que eles só aparecem na nova geração e não na era da TOS. Então, pô, vamos com calma aí, que o negócio é bacaninha. E tem um cuidado, tem um respeito, pra tentar encaixar mais ou menos, embora é claro que seja fanservice. Tudo isso porque o capítulo vale a pena. Tem alguns momentinhos de clichê ali com humor, que os Ferengis são atrapalhados, tal coisa que você olha assim, ah, puta, já sei como vai terminar essa história aí. Mas tem algumas ceninhas legais, tá? Tem uma referência interna bacana da Vulcan Slave Girl, que teria nascido aí. Eu gostei disso. E, claro, tem uma sketch com o Portos, que é de rachar o bico. É a cena mais engraçada do seriado. Então, vamos aproveitar. Foi fanservice? Foi. Então, vamos aproveitar. All right. Bom, 3,5 de 5. Depois nós temos o capítulo 20, Oasis, que é um capítulo em que até os próprios atores ficaram, de certa forma, envergonhados por terem feito ele. Não porque ele seja tão ruim assim, embora seja fraco, mas porque ele é uma refilmagem, é um autoplágio do Shadowplay, que é um capítulo que era até recente naquele momento, pouco menos de 8 anos tinha sido exibido em Deep Space Nine, inclusive com o René Auberjonois, não sei se eu pronunciei correto o nome do Odo, também está em Deep Space Nine, está nesse capítulo, claro, né? Com uma trama muito idêntica, que é quando a tripulação descobre uma colônia humanoide perdida num planeta e que a natureza deles não é tão bem real assim, né? Então o argumento é bacana, é tão bacana que ele tá sendo usado uma segunda vez, mas até pelo fato da protagonista ser uma menina meio crescidinha, né? Ser uma mulher adulta, não gera a mesma simpatia que a gente tinha no Shadowplay. Até tinha uma relação mais bonita com o Odo, com coisa e tal. E aqui ele não consegue fazer você ter empatia por ela como você teve no anterior. Então você tem um autoplágio, que já é ruim por si só, e um autoplágio fraquinho. Então esse aqui é ruim, 2 de 5. Então passamos para o Detidos, o capítulo 21, que é um capítulo para a gente conhecer um pouquinho melhor os Sullivans, que até aquele momento estavam sendo pintados como os grandes vilões de Enterprise, né? Mal sabiam os coitados dos Sullivans. A história começa quando o capitão e o Travis são feitos prisioneiros, vão parar numa espécie de um gueto habitado por Sullivans, mantidos por uma espécie chamada Tandarian, que está em conflito com os Sullivans. E aí ele começa a conviver com aqueles que até o momento eram seus principais inimigos, né? Esse capítulo é muito bom em relação à alegoria histórica, né? E é legal como eles fazem uma alegoria histórica dos Estados Unidos, uma autocrítica. Vivemos para ver a autocrítica dos americanos, né? E é legal também como também é tridimensional aquela coisa, né? O Archer, ele compra a ideia daquele campo por boa parte do capítulo. Eu gostei bastante desse toque, assim. Por isso que eu gosto tanto do personagem do Archer. Ele é sempre bem tridimensional. E claro, o fato dos Sullivans estarem nessa posição, a gente descobre profunda bastante com relação a essa espécie, embora não ao lore da espécie, vamos dizer assim, mas por que eles estão sendo colocados nessa situação é muito bacana. Inclusive é interessante nesse capítulo também, eu não tinha percebido isso de imediato quando eu fiz a resenha escrita, agora veio um negócio, eu pesquisei e confirmei. Este capítulo tem esse ar meio tropical, do campo meio desértico, porque os campos de concentração, esses campos de prisioneiros que os americanos fizeram com os japoneses durante a Segunda Guerra eram feitos em localidades desérticas também, no Novo México, especialmente. Então é mais uma rima aí. O problema mesmo é que essa história toda vai voltar marginalmente em alguns capítulos pra frente e depois simplesmente desaparece. Uma das coisas mais interessantes que teve a Enterprise é que só dura um capítulo. É uma pena mesmo, mas dura em um capítulo bom. Muito bom, na verdade. 4,5 de 5. E aí seguimos pro 22, Vox Solo. Imagina a cena assim, ó. Os personagens estão lá imóveis, só tem o rosto deles focalizados e eles têm algumas ideias. Como que você vai dar movimento com um quadro desse? Que aliás, só o rosto deles está mostrando e eles estão paralisados. Aí alguém pensou assim, pô cara, se a gente mostrar eles fazendo força para pensar. E aí é essa cena maravilhosa, melhor cena de todas as Jornadas nas Estrelas desde 66. Not. Quando a gente tem uma trama até de dois argumentos que são bons. No primeiro momento, os protagonistas estão presos num hangar, grudados por um organismo alienígena que está parasitando eles e consegue trocar algum tipo de pensamento entre eles. E ao mesmo tempo, a Roche precisa consertar um primeiro contato desastroso. Nessa primeira tama, o potencial do organismo de compartilhar pensamentos é bem desperdiçado, porque ele poderia gerar outras coisas, né? Por exemplo, alguém duvidaria do capitão conseguir resolver isso, e aí criaria uma tensão entre o capitão e esse outro personagem. Ou então, se eles quisessem fazer um triângulozinho amoroso, alguém gosta de alguém, né? Uma coisinha assim, poderia escapar, né? Isso é desperdiçado pra fazer essa cena deles estão fazendo força pra cagar ali. É muito ridículo, gente, é ridículo demais mesmo. E o segundo argumento, ele é meio que desperdiçado, porque ele se resolve sozinho ali, independente do que a Roche tá fazendo. Então, juntando essas duas coisas aí, nós temos um capítulo muito ruim, 1 de 5. Seguimos pro Herói Decadente, capítulo 23. Aqui a Enterprise é enviada para extraditar uma embaixadora vulcana, que é uma referência pessoal da T'Pol como grande cidadã, como grande diplomata, e que ela acabou caindo em desgraça após receber uma acusação de corrupção no posto dela. É um capítulo bem interessante com relação ao roteiro, argumento, e até tem tensão espacial aí na jogada, muito legal. E ele acaba se tornando um marco bem importante nessa trama, nesse fio condutor de Enterprise com relação o desenvolvimento dos vulcanos, porque o Archer aqui ele vai conhecer esses vulcanos mais maleáveis, passa a confiar mais neles, e os vulcanos também passam a respeitar mais os humanos, e a gente ainda tem uma jornada pessoal bem bacana da T'Pol ali. E claro que isso tudo é coroado quando a gente escuta uma certa frase muito importante para a Jornada nas Estrelas. Pela primeira vez em Enterprise a gente escuta ela aqui. Como não podia ser diferente, excelente, 5 de 5. Seguimos pro 24, a travessia no deserto. Neste capítulo, a história se desenvolve quando a Enterprise vai responder um sinal de ajuda. E nessa nave, após resgatar os tripulantes, eles são convidados por essas pessoas a quem eles ajudaram para visitar o planeta natal. Só que uma vez no planeta natal, a história se abre de uma forma maravilhosa. Porque o capitão daquela nave, na verdade, ele é um líder de um grupo extremista daquele planeta. E que conhece muita coisa do que o Archer fez nessa temporada. E passa a ter certas expectativas sobre o Archer. E o capítulo, na sua primeira metade, acaba se desenvolvendo muito a partir disso. E a forma como o Archer vai reagir também é interessante. Eu até não concordo, mas eu acho bem madura. Achei uma abordagem bem legal. Felizmente, essa é só a primeira metade. A segunda metade, o capítulo ele acaba descambando para uma trama de sobrevivência, até a partir de uma reviravolta legal, mas fica focando muito numa questão de sobrevivência entre o Archer e o Trip. E mais uma vez, sob os holofotes, o Trip se mostra um péssimo no oficial também. Não dá pra entender o que o Archer viu nele. Então, pela primeira metade, esse capítulo aqui é muito bom. 4 de 5. A gente segue então pro 2 dias e 2 noites, capítulo 25. Quando vem o Ryza na jogada, você pensa, puta, lá vem bomba, né? Mas não é tão ruim assim. A parte de foco cômico realmente é bem ruim, porque de novo vai depender da duplinha dinâmica, Trip e Malcolm. A questão cômica ganha um fôlego com o Phlox, tem umas cenas até que engraçadas ali, que valem a pena. Só que o grosso do roteiro é uma trama política muito interessante, que conecta com coisas bacanas que estão sendo passadas nos capítulos anteriores, e que é muito maltratada também, porque é meio uma trama ali de férias, e um triângulo amoroso, até pra bicho no meio aí, mas ainda assim mediano, 2,5 de 5. Então vamos para o capítulo 26 para encerrar aqui nossa cobertura da primeira temporada com relação aos capítulos. Onda de Choque, parte 1. Que ele vai concluir a primeira temporada com um belo de um gancho, com um belo de um final em aberto, quando a série engata na questão da Guerra Fria Temporal. A Enterprise mergulha nessa bagunça toda, quando a missão dela chega a ser cancelada após um acidente de proporções planetárias. E o episódio ele é bem competente em criando um crescendo constante de tensão. Quando o problema já é resolvido, aparece o próximo, e a gente se vê ali com a nave realmente ameaçada por todo o capítulo. Isso é bem salutar, assim, raro até de acontecer em Jornada nas Estrelas. E o roteiro, no geral, ele é bem competente em articular o ocorrido com a Guerra Fria Temporal e com o desenvolvimento dos personagens, porque você realmente entende o quão desiludidos eles estão com tudo. Então, por isso, esse capítulo aí é excelente. 5 de 5. Música. E assim encerramos nossa segunda parte da cobertura da primeira temporada de Star Trek Enterprise, cobrindo então os últimos capítulos da temporada. E agora na próxima parte, fiquem ligados aí, vamos falar qual que foram os melhores, qual que foram os piores. E se você vai reassistir, quer pular assim, o que, que dá pra você pegar de essencial, que você não pode perder no próximo programa aqui do Caravela Espacial. É isso aí, pessoal, um abraço. Esse podcast foi editado por Sessão 31.